Bom dia, meus queridos. Sexta-feira, 29 de março do ano de 2024, começando mais um dia, começando mais uma sexta-feira, concluindo mais uma semana de meditação na palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Estamos começando, queridos, mais uma sexta-feira, com certeza uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira de bênçãos, uma sexta-feira de vitórias Deus tem preparado para cada um de nós. Amém, amados? Eu quero convidar você para começarmos mais este dia falando com o nosso papai. Se você puder, dá uma paradinha para nós orarmos juntos. Amém, queridos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer, te agradecer e te exaltar pela noite de sono abençoada, pelo final de semana que se aproxima. Te louvamos, Paizinho querido, porque Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Obrigado pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua salvação, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia, pela Tua provisão, pelos Teus livramentos, por tantas bênçãos, Paizinho, tantas bênçãos que o Senhor nos tem concedido. Nós Te louvamos, porque nós sabemos que nós não somos merecedores de nada, tudo é pela Tua graça e misericórdia. Obrigado, Paizinho. Nós Te entregamos a vida de cada um dos Teus filhos que medita conosco nesse momento na Tua palavra. Paizinho, que Tu possas visitar cada coraçãozinho, quem sabe abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de consolo, de conforto, de encorajamento, de ânimo, ou talvez de conselho, de orientação. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. Por isso te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, entra com providência. Entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, transformando a tempestade em bonança, a maldição em bênção, a noite em dia. Nós te pedimos em nome de Jesus, Paizinho, vem abrindo portas de emprego para os Teus filhos que estão desempregados e que tanto necessitam e tanto têm te clamado por uma porta, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vem também, Paizinho, manifestando a Tua cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma, tocando agora em cada órgão do corpo dos Teus filhos, onde houver uma anomalia, onde houver uma enfermidade, onde houver um órgão com mau funcionamento, meu Deus, toca e vai repreendendo toda e qualquer enfermidade. Repreende também, Paizinho, todo o desânimo, toda a apatia, toda a prostração, toda a tristeza, todo aperto no peito, angústia, ansiedade, desejo de suicídio, síndrome do pânico, depressão. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, manifesta. Manifesta na vida do Teu povo os Teus sinais, os Teus milagres, o Teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós, nesta sexta-feira, a Tua glória. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Graças a Deus, agora sim quero convidá-los para meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando hoje Êxodo capítulo 12, os versos de número 11 e o verso de número 42, que nos dizem assim: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Título da nossa meditação de hoje: Páscoa, libertação e ressurreição. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, no trecho destacado para a nossa meditação de hoje, nós vemos Deus falando a Moisés e Arão que falassem aos filhos de Israel que celebrassem a primeira Páscoa com lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Ou seja, prontos para partir. Porque, queridos e queridas do PSM, o trecho nos diz ainda que aquela seria a última noite que os filhos de Israel passariam no Egito, o que de fato aconteceu. Com a passagem do anjo sobre as casas e com a morte de todos os primogênitos, Faraó disse a Moisés e Arão que levassem embora os filhos de Israel, já que até o primogênito dele, Faraó, havia morrido. Preciosos e preciosas do PSM. Naquela noite, após aproximadamente 430 anos, o Senhor libertou o seu povo da escravidão do Egito e do jugo de Faraó. E o Senhor disse ainda que aquela noite deveria ser lembrada e celebrada por todas as gerações. Lindões e lindonas do PSM. Por isso devemos celebrar o Pesach, que é como os judeus chamam a Páscoa. Pesach significa passagem. Alguns afirmam que é uma alusão à passagem do anjo da morte por cima das casas do Egito quando feriu de morte os primogênitos. E outros entendem que é uma referência à passagem pelo meio do Mar Vermelho quando saíam do Egito. Príncipes e princesas do PSM, por isso entendemos que Páscoa é libertação, uma celebração à libertação que Deus concedeu ao seu povo quando os tirou da terra do Egito. Mas, queridos, Páscoa também é ressurreição, porque Jesus, o Cordeiro Pascal que foi morto pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus! Páscoa, libertação e ressurreição. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, muito obrigado pela libertação que nos foi concedida através da morte do teu filho Jesus, o Cordeiro de Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, hoje celebramos a verdadeira Páscoa. Te louvamos por mais uma semana de meditação na tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, queridos. A família PSM deseja que a sua sexta-feira seja tão somente maravilhosa e que o seu final de semana seja simplesmente espetacular, permitindo o nosso Deus, na segunda-feira nós voltaremos e aí retornaremos com as nossas meditações no livro de Mateus. Amém, queridos? Lembrando que essa semana nós demos uma pausa no livro de Mateus e meditamos no livro de Êxodo em função da Páscoa. Falamos especificamente sobre a Páscoa durante toda essa semana. Mas segunda-feira, permitindo o nosso Deus, nós voltaremos a meditar no livro de Mateus. Amém, meus queridos? Sabe por quê, amados? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis. E essa foi mais uma palavra para a sua meditação. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Feliz Páscoa! Você acabou de ouvir com o Pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.